Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o anjos e exitos, louvai-o estrelas puras. Sol e lua elevam a voz, os seus mais altos também, pois tudo surgiu por sua palavra e ao seu comando existe e vai além. Toda criação responde ao seu chamado. Tudo que respira, louve ao Senhor, desde o alto céu até o chão. Árvores frutíferas, animais de todo ser veloz, reis da terra e governantes, jovens, velhos, crianças também. Todos elevem o nome do Senhor, pois só seu nome. Senhor.